Eu gosto de mulher safada que na cama me esculacha. Te deixo daquele jeito e dou tapa na sua cara. Vai mozão, quica aqui, cê tá com força e não para. A seresta vai pedir, vou dar tapa. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá querendo, vou dar tapa na sua cara. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá mandando, quica, quica e não para. Seresta tá querendo, vou dar tapa na sua rapa. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá mandando, quica, quica e não para. Em nome de Lipe Produções, Edu Estúdio, gravando tudo. Swingando vem, swingando vai, ha, ha, ha, ha. De mulher safada que na cama me esculacha. Te deixo daquele jeito e dou tapa na sua cara. Vai mozão, quica aqui, cê tá com força e não para. A seresta vai pedir, vou dar tapa na sua rata. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá querendo, vou dar tapa na sua rata. Seresta tá mandando, quica, quica e não para. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá querendo, vou dar tapa na sua rata. Vai amor, vem amor, vai amor com força amor. A seresta tá mandando, quica, quica e não para. Estrala Paulo Paulada. Até CD.